rodo o tambor na entupetada. Vários projetos desfragmentados. Troféu para o soldado e mais um guerreiro na quebra deitado. Caixão lacrado e a culpa do Estado. Sua matraca forte deu dinheiro, prazeres e um carro importado. Seus aliados, quem foi seu enviado? Na porta do inferno, agora o futuro é reservado. O monstro que se converte vive para Cristo. Sem azedar, sem gelar, segue os trâmites, eu prossigo. Seus cifrões não me seduzem, quero o as de ouro. Vencer afim como um trocão, leve surica poderoso. Livrar meus manos do crime, da morte e da cadeia. Vários leões na selva de pedra, tocando de uma escopeta. Jogo da vida, tabuleiro, conta com a sorte. Demônios de mira, lise, come, caso do pote. Guerreiro espiritual, com bichões no ouvido. Super-herói quem vive, não é quem morre. Bandido que pitonita te enfraquece, faz e afidete. Na captura, criatura, segue e mata os leque. Força indestrutível, véi, da oração. Que se entrega pra Deus, enxerga outra dimensão. Que vários só manipulado, sistema sombrio. Minha proteção é a palavra, não vem de fuzil. Meu Scarface, inspiração, segue a New Brown. Eu represento, fecho lindo, bem-vindo ao rap nacional. Mundão tá osso, vem mestrão, escolhe os que são teus. Treme a terra, os céus, derruba os filisteus. Que ostentação sair as máquinas de aniquilar. Acende a lombra, chavão, perigo é seu respirar. As ruas de Bagdá, destino é piorar. E sem a graça o caminho de Cristo pra te salvar. As pedras são filosofal, não levam ao paraíso. Ser um destaque dos trão te leva ao precipício. Ser um indício, não notícia nos telejornais. A vida é passageiro, que importa ser bestial. Aqui se faz, aqui se paga, não é sempre assim. No dia do juízo final, me diga qual o seu fim. Mais um que mosca na fita e deixa sua mente ser controlado. Malévolo que fica constantemente, fábrica de super-homem.